A verdade é que a sociedade não tem dó do bebador. Você me julga, mas não me pergunta por que eu bebo assim. Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito. É que a minha paixão não quer mais saber de mim. E é por isso que hoje de novo eu vou ficar bebado no máximo, sofrendo no máximo. Não sofre de amor, não venha me dar sermão, me pedindo pra apreciar com moderação. Bebado no máximo, sofrendo no máximo. Pra que todo esse preconceito comigo? Eu só esvazio essas garrafas pra preencher vazio. A verdade é que a sociedade não tem dó do bebador. Você me julga, mas não me pergunta por que eu bebo assim. Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito. É que a minha paixão não quer mais saber de mim. E é por isso e hoje de novo eu vou ficar bebado no máximo, sofrendo no máximo. Se não sofre de amor, não venha me dar sermão, me pedindo pra apreciar com moderação. Bebado no máximo, sofrendo no máximo. Pra que todo esse preconceito comigo? Seus pais vaziam essas garrafas. Bebado no máximo. Se não sofre de amor, não venha me dar sermão, me pedindo pra apreciar com moderação. Bebado no máximo, sofrendo no máximo. Pra que todo esse preconceito comigo? Eu só esvazio essas garrafas pra preencher vazio. Beleza, vai, vai.